Fecheiro 20, página 153, capítulo 16. O rei Mites agarra-me no pulso como se estivesse a prever o meu próximo passo, mas eu fico tão muda como o Darius, a quem o Capitólio roubou a língua. O rei Mites contou-me uma vez que eles faziam qualquer coisa às línguas dos avoxes para que estes nunca mais voltassem a falar. Na minha mente, ouço a voz do Darius, brincalhona e bem disposta, ressoando pelo forno para me provocar. Não como os outros vencedores me gozam agora, mas porque gostávamos genuinamente um do outro. Se o Gale pudesse ver... Eu sei que qualquer gesto que fizesse para com o Darius, qualquer ato de reconhecimento, resultaria apenas num castigo para ele. Por isso, ficamos apenas a olhar para os olhos um do outro. O Darius, agora um escravo mudo. Eu, a caminho da morte. Que poderíamos dizer de qualquer maneira? Que lamentamos a sorte um do outro? Que sentimos o sofrimento do outro? Que ficamos contentes por termos tido a oportunidade de nos conhecermos? Não. O Darius não devia ficar contente por me ter conhecido. Se eu tivesse lá estado para impedir o Thread, ele não teria avançado para salvar o Gale. Não seria um Avox. E mais especificamente, não seria o meu Avox. Porque o Presidente Snow, obviamente, mandou colocá-lo aqui para meu benefício. Solto-me da mão do Haymitch e corro para o meu velho quarto, fechando a porta à chave. Sento-me na borda da cama, com os cotovelos nos joelhos, a testa nos punhos, e vejo o meu fato brilhando na escuridão, imaginando que estou na minha velha casa do Distrito 12, junto à lareira. O fato vai escurecendo lentamente, à medida que a bateria perde a carga. Quando por fim a Effie bate à porta para me chamar para o jantar, levanto-me, dispo o fato, dobro com cuidado e coloco em cima da mesa com a minha coroa. Na casa de banho, lavo as linhas escuras de maquilhagem do rosto. Visto uma camisa e umas calças e atravesso o corredor para a sala de jantar. Não me percebo de nada durante o jantar, além de que o Darius e a Avox ruiva nos estão a servir. A Effie, o Haymitch, o Sina, a Portia e o Pita estão todos presentes, falando das cerimónias de abertura, suponho. A única altura em que realmente me sinto presente é quando deito de propósito um prato de ervilhas ao chão e, antes que alguém me consiga impedir, agacho-me para o apanhar. O Darius está a passar por mim quando deixo cair o prato e, por um breve instante, ficamos lado a lado, escondidos dos outros, enquanto apanhamos as ervilhas. Durante apenas um instante, as nossas mãos tocam-se. Sinto a pele dele áspera sob o molho amanteigado do prato. No aperto desesperado dos nossos dedos estão todas as palavras que nunca poderemos proferir. Depois a Effie aparece atrás de mim, dizendo que aquilo não me compete, e ele larga-me os dedos. Quando vamos assistir ao resumo das cerimónias de abertura, meto-me entre o Sina e o Haymitch no sofá, porque não quero ficar ao lado do Pita. Este horror com o Darius pertence a mim e ao Gale, e talvez até mesmo ao Haymitch, mas não ao Pita. Ele pode ter conhecido o Darius para o cumprimentar com um aceno de cabeça, mas o Pita não fazia parte do forno, como nós fazíamos. Além de que ainda estou zangada com ele por ter rido de mim, juntamente com os outros vencedores. E a última coisa que quero é a sua compreensão e consolo. Não mudei de opinião quanto a salvá-lo na arena, mas não lhe devo mais do que isso. Enquanto assisto ao desfile para o círculo da cidade, penso no ridículo que é, num ano normal, eles meterem miúdos em fatos e obrigarem-nos a desfilar pelas ruas em quadrigas. Agora os vencedores idosos, como podemos ver, metem dó. Alguns mais jovens, como a Joana e o Finnick, ou cujos corpos não se deterioraram, como a Cidar e o Brutus, ainda conseguem manter alguma dignidade. Mas a maioria, agarrada à bebida, ou à morfolina, ou à doença, parece grotesca nos seus fatos, representando vacas, árvores ou pães. No ano passado, fartámos de falar sobre cada concorrente, mas hoje surge apenas um comentário de vez em quando. Não admira que a multidão enlouqueça quando eu e o Pita aparecemos, tão jovens, fortes e belos, nos nossos fatos brilhantes, a imagem perfeita do que deviam ser os tributos. Assim que termino o programa, levanto-me, agradeço ao Sina e a Pórtia pelo seu trabalho fantástico e volto para o quarto. A Efi lembra-me que temos de nos reunir cedo ao pequeno almoço para discutirmos a nossa estratégia para os treinos. Mas até a voz dela me parece sem vida. Pobre Efi. Finalmente teve um ano decente nos jogos, comigo e com o Pita. E agora tudo se reduz a uma atrapalhada a que nem ela consegue dar a volta por cima. Para uma pessoa do Capitólio, imagino que isso seja uma verdadeira tragédia. Pouco depois de me deitar, ouço alguém bater levemente à porta, mas ignoro-o. Não quero o Pita hoje à noite, não com o Darius por perto. Seria quase tão mau como se o Gale estivesse aqui. O Gale, como posso esquecê-lo com o Darius a assombrar os corredores? Os meus pesadelos são invadidos por línguas. Primeiro observo, paralisada e impotente, umas mãos enluvadas realizar a dissecção sangrenta na boca do Darius. Depois estou numa festa em que toda a gente usa máscara e alguém com uma língua trêmula e molhada, que presumo ser o Finnick, me persegue. Mas quando me apanha e tira a máscara, é o presidente Snow. E dos seus lábios inchados escorre saliva ensanguentada. Por fim estou novamente na arena, com a língua seca como lixa, tentando alcançar uma poça de água que recua sempre que estou prestes a tocar nela. Quando acordo, vou aos tropeções para a casa de banho e bebo água da torneira até já não poder mais. Dispo as roupas transpiradas e volto a cair na cama, nua, encontrando de novo o sono. De manhã, adio sair para o pequeno almoço o mais possível, porque na verdade não me apetece discutir a nossa estratégia de treino. Que há para discutir? Todos os vencedores já sabem o que todos os outros sabem fazer. Ou pelo menos o que sabiam fazer. Então, eu e o Pita continuaremos a fingir-nos apaixonados e pronto. Não me apetece falar do assunto. Sobretudo com o Darius a assistir, mudamente. Tomo um duche demorado. Visto lentamente as roupas que o Sina me deixou para os treinos. Consulto a ementa no meu quarto e mando vir a comida, falando para um intercomunicador. No minuto aparecem salsichas, ovos, batatas, pão, sumo e chocolate quente. Como à vontade, tentando arrastar os minutos até às 10 horas, quando temos de descer para o centro de treino. Às 9:30, o Heimitz já está a martelar à minha porta, obviamente furioso comigo, mandando-me para a sala de jantar imediatamente. Ainda assim, lavo os dentes antes de percorrer lentamente o corredor, ganhando mais 5 minutos. A sala de jantar está vazia, excetuando o Pita e o Heimitz, cujo rosto parece corado de bebida e irritação. No pulso, traz uma pulseira de ouro maciço, com um desenho de chamas. Deve ser a sua cedência ao plano da Efi, que ele revira tristemente. É uma pulseira muito bonita, efetivamente. Mas o gesto fala para ser algo apresador, uma algema e não uma joia. Estás atrasada, lembra-me ele, rispidamente. Desculpem, não consegui levantar-me a horas. Os pesadelos com línguas mutiladas mantiveram-me acordada metade da noite. Quero parecer hostil, mas a minha voz começa a tremer no final da frase. O Heimitz lança-me um olhar carrancudo. Depois torna-se menos severo. Está bem, não faz mal. Hoje nos treinos têm duas incumbências. A primeira, continuar apaixonados. Obviamente, comento. A segunda, arranjar alguns amigos conclui o Hammett. Não, respondo. Não confio em nenhum deles. Não suporto a maior parte deles. E prefiro atuar só com nós os dois. Foi o que eu disse no início, mas... começa o Pita. Mas não será o suficiente. Insisto, Hammett. Desta vez vão precisar de mais aliados. Porquê? Pergunto. Porque estão em nítida desvantagem. Os vossos adversários conhecem-se há anos. Então, quem é que acham que eles vão atacar primeiro? Lança o Hammett. Nós. E nada que possamos fazer irá sobrepor-se a uma velha amizade. Respondo. Para que incomodar-nos, então? Porque vocês sabem lutar. São populares junto do público. Isso pode tornar-vos aliados desejáveis. Mas só se derem a entender aos outros que estão dispostos a aliar-se, explica o Hammett. Queres dizer que nos desejas no bando dos profissionais este ano? Pergunto, incapaz de esconder a minha aversão. Tradicionalmente, os tributos dos distritos 1, 2 e 4 formam um bando, admitindo de vez em quando algum lutador excepcional e perseguindo os concorrentes mais fracos. Foi a nossa estratégia, não foi? Treinar como profissionais? Riposta o Hammett. E normalmente é antes de começarem os jogos que se decide quem faz parte do bando dos profissionais. No ano passado, o Pita só conseguiu aliar-se a eles no último instante. Lembro-me do ódio que senti quando descobri que o Pita estava com os profissionais nos últimos jogos. Então devemos tentar juntar-nos ao Finnick e ao Brutus? É o que estás a dizer? Não necessariamente. São todos vencedores. Formem o vosso próprio bando, se preferirem. Escolham quem quiserem. Eu sugeriria o Schaff e a Cedar. Embora o Finnick não deva ser ignorado, acrescenta o Hammett. Encontrem aliados que vos possam ser úteis. Lembrem-se, já não estão numa arena cheia de crianças amedrontadas. Estas pessoas são todas assassinas com experiência, qualquer que seja a forma em que se encontrem agora. Talvez ele tenha razão. Só que não sei em quem devo confiar. Na Cedar, talvez? Mas será que quero mesmo fazer um pacto com ela? Só para possivelmente ter de a matar mais tarde? Não. No entanto, fiz um pacto com a Ru nas mesmas circunstâncias. Digo ao Hammett que vou tentar, apesar de achar que me sairei bastante mal. A Effie aparece um pouco mais cedo para nos levar para baixo, porque no ano passado, apesar de termos chegado a tempo, fomos os últimos dois tributos a aparecer. O Hammett, porém, diz-lhe que não quer que ela nos leve ao ginásio. Nenhum dos outros vencedores irá aparecer com uma ama. E como somos os mais novos, é importante que transmitamos uma imagem de autoconfiança. Assim, a Effie tem de se contentar com acompanhar-nos ao elevador, preocupando-se com os nossos cabelos e carregando no botão. A descida é tão rápida que não há tempo para uma conversa a sério. Mas quando Pita me dá a mão, não a afasto. Posso tê-lo ignorado ontem à noite em privado, mas nos treinos temos de parecer uma equipa inseparável. A Effie escusava de se ter preocupado com a possibilidade de sermos os últimos a chegar. Só o Brutus e a mulher do Distrito 2, a Ianobária, estão presentes. A Ianobária parece ter cerca de 30 anos e a única coisa de que me consigo lembrar é que num combate corpo a corpo ela matou um tributo rasgando-lhe o pescoço com os dentes. Tornou-se tão famosa por causa desse ato que depois de vencer fez uma alteração cosmética aos dentes, dando-lhes uma ponta aguçada, como um colmilho e embutidos de ouro. Não lhe faltam admiradores no Capitólio. Às 10 horas, só cerca de metade dos tributos já desceu ao centro. A Atala, a mulher que dirige os treinos, inicia a sua alocução a horas, indiferente às ausências. Talvez já estivesse à espera. Sinto-me aliviada, porque isso significa que há uma dúzia de pessoas com quem não terei de fingir querer ser amiga. A Atala dá-nos a lista dos postos, que incluem técnicas de combate e de sobrevivência, e deixa-nos livres para treinar. Digo ao Pita que acho que seria melhor separar-nos, cobrindo assim mais território. Enquanto ele vai atirar lanças com os brutos e o chafe, eu dirijo-me para o posto dos nós. Quase ninguém se dá ao trabalho de visitá-lo. Gosto do treinador e ele lembra-se de mim com carinho, talvez porque tenha passado algum tempo com ele no ano passado. Fica contente quando lhe mostro que ainda consigo montar a armadilha que deixa a presa pendurada por uma perna numa árvore. É evidente que tomou nota das minhas armadilhas na arena no ano passado e que agora me considera uma aluna avançada. Por isso peço-lhe para experimentarmos de novo toda a espécie de nós que possam ser úteis e alguns que provavelmente nunca usarei. Não me importaria de passar amanhã sozinha com ele, mas após cerca de uma hora e meia, alguém me envolve com os braços por trás e termina com facilidade o nó complicado que eu me esforço por fazer. É o Finnick, claro, que imagino ter passado a infância a manejar tridentes e redes de corda com nós complicados. Observo durante um minuto, enquanto ele escolhe uma extensão de corda, faz um laço cordio e depois finge enforcar-se para me divertir. Revirando os olhos, dirijo-me para outro posto vazio, onde os tributos podem aprender a fazer fogueiras. Já faço excelentes fogueiras, mas dependo ainda bastante dos fósforos para as atear. Então, o treinador põe-me a trabalhar com sílex, aço e um bocado de pano chamuscado. É muito mais difícil do que parece, e mesmo trabalhando intensamente, levo cerca de uma hora a acender o fogo. Quando levanto os olhos, com um sorriso triunfante, descubro que tenho companhia. Os dois tributos do Distrito 3 estão ao meu lado, esforçando-se por atear uma fogueira decente com fósforos. Penso em sair, mas queria tentar experimentar de novo com o sílex. E se tenho de contar ao Haymitch que tentei arranjar amigos, estes dois talvez sejam uma escolha tolerável. São ambos de baixa estatura, com pele pálida e cabelo preto. A mulher, a Wyrus, deve ter a idade da minha mãe e fala com uma voz serena e inteligente. Mas reparo imediatamente que tem o hábito de deixar as frases a meio, como se se esquecesse da nossa presença. O Beatty, o homem, é mais velho e um pouco nervoso. Usa óculos, mas passa grande parte do tempo a espreitar por baixo dos mesmos. São um pouco estranhos, mas tenho a certeza de que nenhum deles irá tentar deixar-me constrangida, despindo-me por completo. E são do 3. Talvez até possam confirmar as minhas suspeitas de um motim nesse distrito. Lanço uma rápida vista de olhos pelo centro de treino. O Pita está no meio de um círculo animado de lançadores de facas. Os morfelinómenos do Distrito 6 estão no posto da camuflagem, pintando o rosto um do outro com espirais cor-de-rosa. O tributo do Distrito 5 está a vomitar vinho no chão do posto das espadas. O Finnick e a velhota do distrito dele estão no posto do tiro com arco. A Joana Mason despiu-se de novo e está a olear a pele para uma lição de luta livre. Decido ficar onde estou. A Wyrus e o Beatty até são uma companhia decente, parecem bastante simpáticos, mas não se intrometem. Falamos dos nossos talentos, eles dizem-me que inventam coisas, deixando-me pouco convicta no meu suposto interesse pela moda. A Wyrus mostra-me uma espécie de instrumento de costura que está a tentar aperfeiçoar. Deteta a densidade do tecido e seleciona a força, começa ela, e depois concentra-se num bocado de palha seca antes de poder continuar. A força da linha, conclui o Beatty. Automaticamente, exclui o erro humano. Depois fala do seu êxito recente, um chip de música tão minúsculo que pode ser escondido num floco de glitter, mas contém várias horas de canções. Lembro-me da Otávia falar sobre isso durante a sessão fotográfica e entrevejo uma oportunidade de me referir indiretamente ao motim. Ah, sim, a minha equipa de preparação parecia muito aborrecida há alguns meses, porque não conseguia encontrar isso, comento com indiferença. Imagino que no Distrito 3 se tenham atrasado com as muitas encomendas. O Biti examina-me por baixo dos óculos. Sim. E vocês tiveram atrasos semelhantes no fornecimento de carvão este ano? Pergunta. Não. Bem, perdemos 2 semanas quando nos enviaram um novo comandante dos Soldados da Paz e a sua equipa. Mas nada de significativo, respondo. No fornecimento, quero dizer. 2 semanas sentadas em casa sem fazer nada significam 2 semanas de fome para a maioria das pessoas.